Jesus do céu mostrando o brilho. Quantos santos hoje lembram e relembram a história de Jesus, o Rei da Glória. Nasceu Jesus lá em concedeu perfeita paz, consolação que satisfaz por toda a eternidade. Como fomos desgarrados, desviados e perdidos, hoje somos redimidos. Conosco Cristo habitará, com seu poder nos velará, nos dando livramento, e sempre há de nos guiar, pois sua graça vai nos dar em todo sofrimento. Escuta, luta, sempre forte até a morte, pois ajuda tens em Cristo que não muda. Jesus desceu pra nos salvar, o sol da graça vem brilhar, alegre jubilemos. Jesus, o nosso bom pastor, vem nos guiar com teu amor, a ti nós pertencemos. Almas salvas, pertencemos.